Tipo bolo, Macalho, Cerbelim, F. Baranski, Jovem Esco. E quando tudo passar, você vai lembrar de quem tava do teu lado. Tudo passar, eu chego em casa e eu não tranco a porta. Não lembro seu nome, não vejo seus olhos, não sente minhas dores, não cuida de mim, não importa o momento, você nunca me responde. Tudo passar, e quando tudo acabar, você vai lembrar das merdas que fez de errado. Quando eu me calo é pra sentir o mundo cair no oceano das cores frias, ondas e ondas não cobrem meu peito. Esse peso eu carrego com as pernas de aço. Tudo passar. Teu veneno é ralo. Eficaz. Tua falha não me trava, tua falha não me mata. Me quis na tua caixa, minha alma não cabe. Água transparente, escorro nas beiradas. Cremado pelos meus demônios, anjos aconselham no meu sono. Dessa vez evitei o tombo, só perco se cair nesse teu jogo. Me esquece, sai da minha mira. O céu sorriu pra mim dizendo brilho. No silêncio que esse nego se afirma, embalando a cidade com a firma. Manifesto na cabine, pega fogo. Entidade inexplicável no estúdio. Tempestades no caminho não são nada. Feito chuva, minha previsão estrala. Não é miragem quando bate, faz estrondo. É puro suco, balso bruto sem cloro. Uma abelha rainha pousa em meu colo. A vespa nunca provará o mel. A vespa nunca provará o mel. Acontece sempre que eu olho pro céu. Olho pro céu. Olho pro céu. E quando tudo passar, você vai lembrar de quem tava do teu lado. Tudo passar, eu chego em casa e eu não tranco a porta. Não lembro seu nome, não vejo seus olhos, não sente minhas dores, não cuida de mim, não importa o momento, você nunca me responde. Tudo passar, e quando tudo acabar, você vai lembrar das merdas que fez de errado. Quando eu me calo é pra sentir o mundo cair no oceano das cores frias, ondas e ondas não cobrem meu peito. Esse peso eu carrego com as pernas de aço. Sem choro pro teu pranto, teu veneno é ralo. Como agora aguento? Tua falha não me trava. Não sinto mais amor, tua falha não me mata. Meus olhos não veem mais esses teus atos de fracasso. Foi ineficaz. Decoro o sucesso, escorro nas beiradas. Sem medo de cair, minha alma não cabe. Sinto mais amor, cremado pelos meus demônios. Enquanto eu trabalho duro, cê fica de joguinho. Joias ao príncipe, terra à vista desde o princípio. Tudo que vi foi mentira, teatral, martírio. Essa vai além da margem, bombio pegando fogo, artifício. Ano novo na quebrada, taças para o alto. Só Deus sabe, ele pode me julgar sensato. Feita a mão na agulha fina, Frozen gosta tu na risca. Nessa roda só faísca, os Frozen olham lá de cima. Essa boa tipo pipa, gaviões, ser divino, qual? Solta carga pela estrada, coleciona seus caminhos. Secreto é o jardim, o muro é só na superfície. Quero ver cortar raízes que se espalham, permeando o chão, atinge o núcleo, faz gelar a lava do vulcão. E quando tudo passar, você vai lembrar de quem tava do teu lado. Tudo passar, eu chego em casa e eu não tranco a porta. Não lembro seu nome, não vejo seus olhos, não sente minhas dores, não cuida de de mim. Não importa o momento, cê nunca me responde.